Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco em oração, dançando com o pai. A ideia central do material é, assim, bem instigante, né? Opa, olá, com certeza. Vê a oração não como aquele ritual formal, sabe? Mas como uma conversa mesmo, viva, íntima, contínua com Deus. Isso. Quase como ter uma linha direta, assim, sempre aberta. Exatamente. E o foco da nossa análise hoje é entender como o texto constrói essa ideia, né? Essa conexão. Certo. A gente vai ver como a oração é mostrada como um caminho para a intimidade, para a paz interior e até para a resiliência, para a força de seguir em frente. Uhum. Indo bem além de ser só, tipo, uma lista de pedidos, né? Total. E o material já começa fazendo esse contraste, né? Aquela oração mais cerimoniosa, o ó, Deus Todo-Poderoso, essas coisas. Sim, sim. Com a simplicidade de só abrir o coração. Como se estivesse falando com um amigo próximo mesmo. É bem isso. Usa até aquela imagem que eu achei ótima, do telefone que nunca está ocupado. Essa é boa, né? Bem visual. E logo depois já destaca aquele convite direto, lá de Jeremias 33.3. Clame a mim e eu responderei. Ah, sim. Forte esse trecho. E ainda promete revelar coisas grandiosas. É quase um chamado, assim, bem entusiasmado para essa conexão. E essa abordagem, né, de descomplicar a oração é fundamental no texto. A sugestão é clara. O valor não está, tipo, nas palavras super elaboradas ou no momento ideal. Não precisa ser perfeito. Não precisa. O que conta é a sinceridade do coração. E olha que interessante, ele conecta isso direto com o bem-estar emocional. Como assim? O material cita Filipenses 4, versículos 6 e 7, que fala que a oração feita com gratidão pode levar a uma paz de Deus que excede todo o entendimento. Aquela paz que a gente não consegue explicar direito, né? Exato. Uma paz que guardaria o coração e a mente. Ou seja, a prática da oração é vista como algo que transforma mesmo o dia a dia. Traz uma serenidade que vai além das circunstâncias. Uhum. Faz muito sentido essa ligação com a paz interior. E o exemplo de Jesus, que o texto explora bastante. Sim, é central. Uhum. Ele ilustra bem essa busca por conexão, né? Menciona como ele direto se retirava para lugares mais sozinhos para orar. Lucas 5,16 fala disso. É verdade. Ele buscava esses momentos não como uma fuga, mas como um oásis para a alma, como diz o texto. Um tempo para recarregar, para se conectar de verdade. Exatamente. Não era só uma obrigação, era uma fonte de força para ele. E quando ele ensina o Pai Nosso, aquela oração que virou um modelo, né? Sim, super conhecida. De Deus, com a perspectiva dele. Reforça a ideia da conversa autêntica. Isso, e essa autenticidade. Parece que tem valor. O texto também incentiva aquela oração mais íntima, né? A feita em secreto. Cita Mateus 6.6. Ah, sim. O fecha a porta e ore a seu pai. Exato. E tem uma promessa ali, né? De que essa busca genuína, pessoal, por conexão, é vista e recompensada por Deus. Com certeza. E isso reforça ainda mais a ideia de que é um relacionamento, não uma performance, né? Sem dúvida. E o resultado prático dessa intimidade que se cultiva, segundo o que a gente está vendo aqui nos trechos, é um fortalecimento interior bem, bem notável. O texto liga diretamente a fé e a prática da oração com um transbordar de esperança, de alegria, de paz. Cita Romanos 15, 13. Esperança, alegria e paz. Importante isso. Muito. A oração é colocada ali como uma fonte constante de resiliência. E vai até além. Aponta para uma alegria profunda mesmo, citando o Salmo 16. Na tua presença, há plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Então, veja bem. Mais do que um ato isolado, a oração vira um pilar. Algo que sustenta e enriquece a jornada da vida. A grande mudança que o texto propõe é essa. Ver a oração não como um dever, mas como um diálogo que constrói relacionamento. Então, para a gente resumir um pouco a perspectiva do material, a oração é mostrada como esse diálogo vivo, né? Pessoal, sempre acessível, que alimenta a proximidade com Deus e que traz consequências reais para a vida emocional, para a resiliência. Exatamente. O texto acaba convidando a gente para uma reflexão interessante. Como é que essa conversa pode acontecer na vida de cada um? É algo feito na correria, quase como um item para arriscar da lista? É uma boa pergunta. Ou é cultivado como um espaço real de confiança, de abertura? Fica aí o estímulo do material para buscar esses momentos de quietude e simplesmente abrir o coração. E para fechar, um ponto que eu acho intrigante e que emerge dessa ênfase toda na conversa. Qual seria? Se é um diálogo, né? Implica não só falar, mas também ouvir. Ah, claro, a parte da escuta. Isso. O texto menciona aquela promessa de Deus lá em Jeremias de revelar coisas grandiosas e insondáveis. Certo. E isso levanta uma questão para a gente pensar. O que será que poderia ser percebido, compreendido, descoberto se a gente cultivasse intencionalmente um espaço de silêncio e escuta ativa dentro dessa prática de oração? Uma dimensão talvez menos explorada, né? Exatamente. Mas que o próprio conceito de diálogo que o material apresenta parece, assim, sugerir fortemente. Fica aí para reflexão.